Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Du 20 au 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Passé. Bonjour à tous et à toutes, voici le retour de l'émission du mardi après-midi. Et bien, nous entamons un nouveau mois déjà, ça passe aussi très vite avec les musiques, les jours, les mois. Et bien nous sommes ensemble toute l'après-midi. Cet après-midi, on écoutera bien sûr les chansons, mais les chansons qu'on connaît et qu'on n'entend pas tellement. Et bien donc un petit réitératif des chansons. Il y aura aussi quelques chansons portugaises. On fait un petit tour de le country, la Suisse et puis du côté aussi du Tyrol et puis d'autres aussi pays. Sans plus tarder, on va débuter l'émission avec Fondial et juste après elle, ça sera Néa. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Je t'aime quand tu souris. Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Ma déclaration. Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien. Je t'aime quand je te parle et que tu ne m'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là. Je t'écris quelques mots, il paraît que ça fait du bien. Ça fait froid dans le dos, même que ça fait trembler mes mains. Ma femme. Depuis des porte mon nom, ma fille chaque année porte son prénom, ma femme. Ma femme. C'est ma tendresse, ma passion, ma richesse, ma raison, ma folie, l'horizon de mon pays, ma chanson, les choses de la vie et le temps partagé. Jour et nuit, de nous rapprocher. C'est ma tendresse, ma passion, ma richesse, ma raison. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Voici, il s'appelle Daniel Balawan. Et puis suite, je vais Ursule. il n'y avait rien à faire. Ok, dans cette vie étrangère. Ok, tu étais solitaire. Ok, j'avais le cœur à l'envers. Ok, tout ça n'était qu'un jeu. Ok, on jouait avec le feu. Ok, on s'est pris au sérieux. Ok, le rire au fond des yeux. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Les chansons, et voici Gala et suivi du country. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. From desire, mind and senses purified, free from desire. We'll be right back.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Du 20 au 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et on continue avec les chansons. Et voici Hervé Villard, suivi de Nana Mouskouri. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne, ô Sainte-Marie que j'aime. Y a danger pour l'étranger. T'as sur le front la croix de ton village, et de grands yeux noirs qui me dévisagent. Qui t'a donné ce déhanché, toi qui es né entre les vignes et les champs d'olivier. Dans ta famille on aime les orages, les flamants roses et les chevaux sauvages. Éparpillés, ensoleillés, ensorcelés comme le sont tous les gens du voyage. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré. Y a danger pour l'étranger. Méditerranéenne, mais qu'est-ce que tu es belle. Ce parfum de poète, je l'aimerais puisque tu m'aimes. Marie que j'aime, y a danger pour l'étranger. Mais j'ai envie de courir dans les vagues et de crier sous le ciel de Camargue. Qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu-pied au milieu des gitanes. À la tombée du jour, le feu, les flammes ranime l'amour dans le cœur des femmes. Quand tu es triste, un guitariste, un violoniste est toujours là pour jouer du vague à l'âme. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré. Y a danger pour l'étranger. La mer est dans la plaine, ô Sainte-Marie que j'aime. Y a à danger pour l'étranger. Sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau, à claquer comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Elle s'appelle Jennifer et juste après elle, le twist. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Radio Arc-en-Ciel, une radio associative. Ainda está a ter dificuldade, ainda está a demorar a repor as ligações e, portanto, o único acesso que tem é o 112, mas é demasiado redutor para as necessidades da população. E Penela já tem eletricidade em todas as localidades? Penela já tem eletricidade em todas as localidades, sim. Isso foi um processo que acompanhámos muito de perto com as redes. E não está ainda montada a rede definitiva. A própria redes informou-nos que de facto ainda há muitas operações que vão ter que ser feitas nos próximos meses, mas para já existe. Portanto, tem algumas ligações precárias. Nestes dias em que tem havido mais vento ou mais chuva, temos quebras de energia elétrica, mas têm sido repostas com alguma rapidez. E já há uma ideia estimada dos prejuízos no Conselho de Penela? Nós identificámos prejuízos entre prejuízos públicos, do setor público e do setor privado, incluindo habitações e empresas, na ordem dos 10 milhões de euros. Quando digo 10 milhões, é um valor realista. Essencialmente, será dinheiro para e verbas necessárias para a rede viária? Só no setor empresarial os prejuízos terão sido de cerca de 4 milhões de euros. Depois temos já identificados cerca de 1 milhão de euros em habitações particulares e o resto são edifícios municipais, rede viária e os bombeiros que também tiveram prejuízos muito significativos. E francamente aquilo que nos tem sido transmitido é algo que nos deixa muito preocupado, porque no fundo estamos ansiosamente à espera daquilo que é a proposta concreta do PTRR, porque para já a única coisa que sabemos é que estamos por nossa conta e por conta do nosso orçamento municipal e da nossa capacidade. E quando me fala aí do setor empresarial ter sido tão atingido, em termos de postos de trabalho estão em causa? Neste momento a expectativa é que não, mas imagino que as empresas que estejam a considerar layoffs ou que até, eventualmente nos últimos dias, já tenham avançado para layoffs. Falou-me há pouco que ainda estão à espera dos tais apoios do governo, mas não é isso também que afeta a vossa proatividade? Não, nós estamos a trabalhar sobretudo naquilo que são as vias municipais. Estamos a abrir, ontem formalmente abrimos aqui um bypass, uma estrada municipal que ficou afetada, e entretanto estamos também a definir a melhor forma de intervencionar a estrada para a corrigir em definitivo. E depois temos as duas estradas nacionais, que são as estradas da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, refiro-me ao Waze IC3 e à N347, que de facto são estradas que nos estão a penalizar muito, porque são estradas que têm muito trânsito e que nos estão a condicionar fortemente as acessibilidades no nosso município. Ainda não há ideia de quando é que o governo avançará para os apoios que os concelhos necessitam? Aquilo que nós sabemos é aquilo, é sensivelmente aquilo que os jornalistas também sabem, não é? Fala-se de que em abril teremos a publicação efetiva do PTRR. O coordenador da estrutura de missão informou-nos, por exemplo, relativamente aos quartéis de bombeiros, que vão ter que ser os municípios a identificar os prejuízos, e não sabemos o que é que isto quer dizer em absoluto, mas espero que não queira dizer que vão ter que ser os municípios a assumir os prejuízos, porque de facto isso será extremamente penalizador para nós, porque nós entre estradas municipais e bombeiros e edifícios municipais, podemos estar a falar facilmente de um valor próximo dos 4 milhões de euros, o que nos deixa numa situação extremamente complicada, e portanto estamos à espera de um apoio substancial do governo para nos ajudar a ultrapassar estes constrangimentos. O município de Penela ainda a fazer contas à vida, mas deita mãos à obra, mesmo sem esperar pelos apoios do governo. O Conselho de Penela instalou já um posto urbano inteligente a custo zero para os municípios. No Algarve, na Praia de Faro, continuam visíveis os efeitos do mau tempo. A ministra do Ambiente foi esta manhã visitar o local e perceber o que é necessário fazer. Apesar de alguma areia já estar a ser retirada, por aí, Tatiana Felício, ainda há muito trabalho pela frente. Um mês depois, na Praia de Faro, ainda são visíveis as marcas deixadas pela passagem das tempestades. Esta foi uma das zonas mais afetadas do concelho. O vento e a agitação marítima trouxeram a areia para a estrada e também para dentro de algumas casas. Neste momento, grande parte dessa areia ainda não voltou ao sítio que lhe é devido, digamos assim. Há muita areia na estrada, o que dificulta a circulação automóvel e também impossibilita o estacionamento em determinadas zonas desta praia. Há até lugares de acesso ao areal que estão tapados e hoje, inclusivamente com o vento que se faz sentir, é possível ver e observar rajadas que levantam areia pelo ar, isto na zona de estrada e não junto ao areal. Esta situação de estragos tem vindo a ser acompanhada de perto pela autarquia e hoje também pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, a ministra que começou o dia no primeiro fórum Mar Portugal, organizado pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve, Algarve e que depois veio até aqui à Praia de Faro para avaliar os estragos causados pelo mau tempo. Maria da Graça Carvalho falou aos jornalistas, admite problemas no litoral por todo o país e no caso concreto da Praia de Faro e dando como exemplo a Ilha da Fuzeta, no concelho de Olhão, que no ano passado foi alvo de uma intervenção de urgência, admitiu e assegura que vão ser feitos todos os esforços para resolver os problemas pequenos até ao início da época balnear. As coisas mais urgentes e que são imprescindíveis para o verão, vamos fazer pelo fundamental e aí podemos fazer em 2 meses, como fizemos a Fuzeta. Já provámos que foi possível, reabrimos a Fuzeta em 2 meses, o ano passado, e usamos o mesmo procedimento. O resto fazemos com o Fundo Europeu, só para a época balnear do ano que vem. Mas, portanto, temos que agora às câmaras decidir o que é essencial para ter uma praia bonita, não a ideal, mas uma praia bonita e que as pessoas possam vir para a praia já em maio. Maria da Graça Carvalho informou ainda que está a ser feito um levantamento de prejuízos no litoral do país. Ainda não há dados, mas deverão ser apresentados, segundo a ministra, na próxima semana. No que toca às arribas, o cenário não se coloca aqui onde estou, na Praia de Faro, mas sim noutras do Algarve. A ministra do Ambiente diz que é urgente proibir o acesso. Porque por mais sinais que se ponham, as pessoas muitas vezes não respeitam. Enquanto não se faz as obras, a solução é mesmo proibir o acesso, impedir fisicamente o acesso às arribas que estão em perigo, para que ninguém esteja em risco. Portanto, essa é a grande urgência, é consolidar as arribas. Esta tarde vou ver as da Albufeira. A Agência Portuguesa do Ambiente está a verificar toda a costa para termos aqui a noção do que é preciso fazer. Faro é, juntamente com Alcoutim e Monchique, um dos concelhos abrangidos pela situação de calamidade decretada pelo Governo. No caso concreto da Praia de Faro, o presidente da Câmara Municipal, António Pina, dizia há dias que, embora a areia esteja a ser retirada, é necessário realizar uma intervenção mais fundamentada em conhecimento científico, ou seja, estudar formas de apaziguar ou chegar mesmo a resolver esta situação para que não seja um problema recorrente a cada inverno e a cada tempestade. Por agora, basta esperar que todos os esforços sejam feitos, como dizia a ministra do Ambiente esta manhã, para que os problemas mais pequenos sejam resolvidos a tempo do início da época balnear. A repórter Tatiana Felícia dá-nos conta assim desta visita esta manhã da Ministra do Ambiente à Praia de Faro. À tarde, Maria da Graça Carvalho vai visitar as praias de Albufeira. Também a Ministra da Justiça está a fazer uma visita de trabalho às instalações judiciais em Leiria, que foram afetadas pela tempestade Christine. O vento deixou marcas valentes no Palácio da Justiça, no antigo Liceu Rodrigues Lobo, onde funcionam os juízes de comércio e centro civil, e também no Tribunal de Família e Menores. Apesar dos danos, dos estragos, a presidente da comarca de Leiria diz que foram criadas alternativas, Diana Craveiro, para que não haja atrasos nos processos. A tempestade deixou danos em 3 dos 5 edifícios onde funcionam os serviços do Tribunal de Leiria. O caso mais grave, explica a presidente da comarca, Teresa Oliveira, foi no juízo de família e menores de Leiria, que está neste momento em instalações provisórias. As instalações ficaram absolutamente inutilizáveis, uma vez que entrou muita água no edifício em virtude dos danos a nível do telhado, e também houve um objeto projetado contra um dos vidros de uma sala de audiências que estilhaçou completamente esse vidro. Houve a necessidade de reinstalar o juízo de família e menores no edifício do antigo Liceu Rodrigues Lobo. Há algumas restrições a nível da realização de julgamentos e outras diligências no edifício do antigo Liceu Rodrigues Lobo, uma vez que neste momento está sobrelotado, mas têm sido ultrapassadas mediante a utilização de 2 outras salas que não são de audiências, mas que foram equipadas com computadores e onde é possível realizar algumas diligências. Apesar dos estragos, não é expectável que haja atrasos nos processos por causa dos danos nos edifícios. Mas a presidente da comarca de Leiria alerta que pode haver sim um aumento do número de processos devido ao mau tempo. Os nossos receios a nível da gestão da comarca prendem-se mais com o aumento do volume de processos que poderá decorrer de toda a situação de calamidade que se viveu no distrito de Leiria, e aí sim poderá haver constrangimentos graves para o serviço se os nossos receios se vierem a confirmar. Vai aproveitar a presença da Ministra da Justiça aqui para pedir um reforço de pessoal? Certamente que se houver oportunidade para isso, o farei. Mas já tive a oportunidade, numa reunião que houve em Leiria, de chamar a atenção para as necessidades que se prevêem para a comarca de Leiria, a nível do reforço dos recursos humanos, não só de oficiais de justiça, mas também até de juízes de direito. E espero então que esse reforço venha a acontecer. Espero que quando a situação efetivamente o justificar, que haja alguma resposta a esse nível, sim. Além da cidade de Leiria, há edifícios em Figueira dos Vinhos e Alveiazer, que pertencem a esta comarca, que também tiveram danos. A Presidente espera que tudo esteja reparado ao longo do verão. Ora, e nesta visita da Ministra da Justiça à Leiria, ficou a saber-se que Leiria não vai ter um novo edifício para o Tribunal. O relatório de 2025 da Comarca de Leiria, tornado ontem público, indica que é preciso construir um novo Palácio da Justiça, onde funciona o Tribunal. O documento alerta também para a degradação do atual, que não cumpre as normas de acessibilidade. Questionada sobre a construção do novo Palácio, a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, afastou, no entanto, esse cenário. Eu, se puder evitar construir um novo, evitaria, não só porque construir obrigaria a utilizar recursos que se calhar são mais necessários nesta fase para outras edificações. Se nós conseguirmos, e é isso que vamos trabalhar, procurar uma solução que seja adequada, que permita uma instalação com obras e aproveitar o património já existente, é essa a solução que iremos privilegiar. Não vai ser construído para já, mas a construção de um novo Palácio da Justiça em Leiria está contemplada no Plano Plurianual de Investimentos na Área da Justiça 2023-2027. Os feirantes de Leiria já podem retomar o trabalho a partir deste sábado. A Feira do Levante, no centro da cidade, está suspensa há mais de um mês devido à depressão Christine. Agora, e depois de muitas reclamações, os feirantes vão poder voltar. É o que revela o autarca de Leiria, Gonçalo Lopes. Vai reabrir o mercado do Levante em Leiria no próximo sábado. Não abriu mais cedo porque todo o parque de estacionamento foi utilizado no período pós-castastros para ser depósito de madeiras, detritos, não existindo por isso estacionamento vago para realizar a feira. Vamos conseguir desocupar o espaço até sábado e assim pode retomar a atividade, que era algo que eles desejavam. De algum dia não estamos em condições de garantir o domingo, vamos fazer os possíveis para que isso aconteça. A Feira do Levante volta assim a Leiria já este sábado. Quanto à feira na Praia do Pedrógão, a autarquia diz que ainda não está em condições de garantir que possa ser retomada no domingo. Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, bem lá em cima no mapa, contabiliza mais de 2 milhões e meio de euros de estragos provocados pelas chuvas de fevereiro. Uns diretos em equipamentos, infraestruturas municipais, agricultura e vinha, mas há outros, como revela o autarca José Menezes. Os prejuízos andarão já a rondar 1 milhão e 200 mil euros por volta disso. E estamos a falar mais ou menos em 40 ocorrências que estão registadas, entre deslizamentos de muros de suporte, de terras e de taludes, danos em estradas municipais, queda de árvores, danos de infraestruturas públicas, mobiliário urbano, sistemas de rega, os prejuízos que esta intempérie criou aos nossos agricultores, nomeadamente em leitos de cheia e mesmo em taludes de quem tem vinhas viradas ao Douro, que com certeza que tem aqui prejuízos também em grande escala e ascenderão aos 2 milhões e meio à vontade. Porque eu acredito que haja mais de 1 milhão de euros de prejuízo nos agricultores diretamente, impacto direto. À medida que as águas dos rios Sabor e Douro vão baixando, começam a contabilizar-se os estragos em vários setores agrícolas, o que pode ainda aumentar a fatura dos prejuízos em Torre de Moncorvo, que nesta altura vai em cerca de 2 milhões e meio de euros. O impacto do mau tempo em Leiria, a calamidade que seguiu, fez hesitar a organização, mas este mês vai mesmo realizar-se a terceira mostra de teatro de Alveiazer, com uma diferença. Desta vez a entrada não é livre. As receitas da bilheteira vão reverter a favor dos bombeiros locais. Em direto tem agora João Caetano, é encenador e responsável pela mostra. Muito boa tarde. Alveiazer, no distrito de Leiria, João também sofreu com a depressão Christine e as que lhe seguiram igualmente, mas a Casa da Cultura foi dos edifícios que resistiu mais. Foi por isso que decidiram manter a mostra de teatro? João Caetano? Bom, parece não ser possível termos então o encenador da Mostra de Teatro de Alveiazer, que nos ia falar. Sim, João, está-nos a ouvir? Estou. Ah, muito bem. João, perguntava-lhe que o facto de Leiria, o Distrito de Leiria e Alveiazer também sofreram com a depressão Christine, ainda assim Alveiazer não sofreu muito. A Casa da Cultura, onde se realiza esta mostra de teatro, foi dos edifícios que resistiu mais. Foi por isso que decidiram manter a mostra de teatro? Sim, essa era era uma das condições necessárias para realizarmos a mostra de teatro. E se realmente não houvesse essas condições, seria impossível. Mas depois olharam para o caráter solidário, não é? Sim, sim, porque as dúvidas prenderam-se principalmente com a situação que vivíamos em Alvaiaz e foi isso que nos fez hesitar. E depois também achámos que uma forma de ter em consideração a situação que vivíamos era dar esse caráter solidário à mostra e com o valor que conseguirmos angariar, tentar ajudar uma das associações, instituições aqui do concelho que mais precisa. Trabalhou para minorar os problemas das vítimas aqui da tempestade. Em edições anteriores, a entrada nesta mostra de teatro era livre, as pessoas entravam e enchiam, a sala enchia. Este ano instituíram o pagamento voluntário, apelando assim à solidariedade com os bombeiros. Quer fazer aqui um apelo às pessoas e de quanto é que elas podem dar? O que nós temos divulgado é que cada pessoa decide o preço que quer pagar pelo bilhete, pela sua entrada no espetáculo. Pode ser 1 euro, pode ser 5, pode ser 10, pode ser o que as pessoas quiserem. Já fui a alguns espetáculos em que utilizam esse sistema e o que costumam dizer é que aceitamos tudo, moedas, mas preferimos notas, porque é para ajudar os bombeiros. Mas cada um dá o que quer, e também se não quiser dar nada, não é por isso que deixa de assistir ao espetáculo. Uhum. A ideia é mesmo ajudar os bombeiros voluntários, até porque eles estão a proceder a uma campanha de recolha de donativos e nós queríamos também dar a nossa contribuição. Uma forma também de deixarem aqui a vossa marca e de trabalharem, e a cultura e o teatro também é isso, trabalhar para a comunidade e de frente para as comunidades. João, esta mostra de teatro começa no sábado. Quer dar-nos uma ou duas destaques da edição deste ano? A mostra este ano segue o esquema habitual. Temos espetáculos todos os sábados durante o mês de março. Só o último espetáculo é que é no domingo. Que dia que é? Todos os sábados. É dia 29. Portanto, é todos os sábados, 7, 14, 21 de março. E pois é, o último espetáculo, que é o do nosso grupo, será no domingo às 5 horas. Uhum. São companhias de teatro amador. Uma daqui perto, de Leiria, as outras duas do Norte, uma vem de Ramalde, no Porto, e outra de Loureiro, em Oliveira de Azeméis. Uhum. Este tem um espetáculo também no Dia Mundial de Teatro, não é? No dia 27? Era para ser o dia 27, tivemos que alterar, passou a ser no dia 21 uhum. de março, que é uma sexta-feira, e será no dia 20 de março, será mais cedo, às 7 horas. Esse espetáculo foi uma forma também de envolver na mostra mais algumas instituições que usam o teatro também nas suas atividades, que é o caso da escola, do Agrupamento de Escolas de Alvaiaz, que tem grupos de teatro já há muitos anos, e é o caso do CACI, que é um centro de do povo atividades dança. E capacitação para a inclusão. Faz parte da Associação da Casa do Povo de Alvaiaz também. E também utilizam o teatro como atividade. Vai ser um mês cheio de teatro todos os sábados. É possível reservar bilhetes para os espetáculos, não é? Sim, sim, nós temos divulgado. Como é que se pode, como é que se pode reservar? Para o nosso mail, que é o talteatro@outlook.pt, ou para o número de telemóvel 91 433 0907. Basta enviar uma mensagem com o número de bilhetes que querem reservar e o nome do responsável pela reserva. E depois, na entrada, dar um donativo. Todas as receitas da bilheteira desta mostra de teatro vão reverter a favor dos bombeiros de Alvaiaz. Muito obrigada, João Caetano. Eu termino a relembrar, então, o endereço de e-mail por onde as pessoas se podem inscrever para reservar bilhetes, o talteatro@outlook.pt, ou então pelo telefone 91 433 0907. João Caetano, muito obrigada, boa tarde, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, nós, boa tarde. A Associação Ambientalista Zero dá um parecer favorável condicionado à modernização do troço Alverca Castanheira na linha ferroviária do Norte. Os ambientalistas reconhecem que mais comboios em circulação é bom, mas lembram que o ambiente e as pessoas têm que ser protegidos. Na avaliação de impacto ambiental, a Zero alerta para o aumento do ruído e para a necessidade de proteger o estuário do Rio Tejo. A Cássio Pires, da Associação Ambientalista, entrevistado pela jornalista Rosa Azevedo, diz que a aposta na ferrovia é positiva, mas não pode ser feita a qualquer preço. Este troço é um troço provavelmente o mais congestionado do país em termos ferroviários. Tem muitos serviços de diferentes tipos de passageiros e de mercadorias também. E por isso há claramente a necessidade de reforçar a capacidade neste eixo. Mas, de facto, há aqui também impactos muito significativos. Desde logo, esta é uma área muito próxima, diria mesmo contígua, à zona de proteção especial do Estuário do Tejo, à Reserva Natural do Estuário do Tejo. E, portanto, é necessário adotar um conjunto de medidas, assegurar, aliás, que não há perturbação destes habitats nem das espécies protegidas que ali se encontram. Portanto, isso é absolutamente crucial, assim como também junto dos residentes, é uma zona densamente povoada e, portanto, sobretudo aqui a questão do ruído é algo crucial, assegurar que não existem níveis de ruído que põem em causa a saúde das populações. A modernização deste troço prevê um aumento de 8 para 18 circulações por hora. E pode duplicar o número de comboios naquela zona, e por isso é que é necessário, de facto, assegurar que são adotadas as medidas de proteção das pessoas em relação ao ruído e que também são adotadas as medidas adequadas para evitar que a perturbação nos ecossistemas sensíveis que existem naquela zona. Por outro lado, a nova infraestrutura terá que estar adaptada às alterações climáticas, não é? Portanto, como nós sabemos, é uma área é suscetível de alagamentos, e futuramente isso poderá ser cada vez mais frequente. A par da modernização deste troço, a Zero defende a construção de uma nova linha. Que linha é esta? A Zero já tinha proposto, a propósito da consulta pública sobre a alta velocidade, que é necessário acelerar o estudo da linha ferroviária entre Chelas e Loures e Torres Vedras, um novo eixo ferroviário, que sirva também aqui de alternativa a este troço que, apesar deste reforço, poderá congestionar se efetivamente nós apostarmos na ferrovia como um modo de transporte que poderá ajudar na descarbonização tanto do transporte de passageiros como do transporte de mercadorias. Como é que será feito o acompanhamento deste projeto? Agora, esperamos que de facto a APA imponha medidas que assegurem que efetivamente não temos danos para o ambiente, e depois disto será feito um projeto de execução e haverá oportunidade depois de uma nova consulta pública sobre a adequação desse projeto de execução às medidas que tenham sido, entretanto, adotadas para proteger o ambiente e a saúde humana. A Zero defende que seja criado um sistema de transportes integrado, de forma a evitar que as estações de comboios sejam parques de estacionamento gigantes. Exatamente, ou seja, nós defendemos que deva existir alguma contenção aqui na oferta de estacionamento junto às estações e, pelo contrário, haja um reforço do acesso pedonal e em bicicleta, bom interface com o transporte rodoviário regular e também que o transporte flexível possa ter o seu papel em horários, períodos horários onde o transporte regular não oferece melhor tempo de viagem. Eu diria em horários e em alguns locais mais distantes da rede rodoviária, do rede de transportes rodoviários regulares. Sim, mas com cautelas, é o que diz a Zero à modernização do troço Alverca Castanheira da linha do Norte. Os ambientalistas querem garantias de que o ambiente e as pessoas são protegidos. O Parque Natural do Alvão, no distrito de Vila Real, quer atrair guardiães da natureza, mulheres que ali queiram criar negócios e atividades sustentáveis no âmbito de uma rede nacional que já abrange 28 áreas protegidas. Tânia Araújo, diretora operacional da Associação Business as Nature, diz que o projeto aposta no empreendedorismo feminino e incentiva a criação do próprio emprego. Já tínhamos quase 400 inscrições de guardiãs na rede, portanto, nos 15 territórios que já tínhamos, ativas temos cerca de 250, mais ou menos. Aqui no Alvão, como nas outras áreas protegidas desta terceira etapa, estamos agora a identificar as guardiãs, portanto, ainda não temos os grupos constituídos. Em média, nós temos entre 12 a 15 guardiãs por território. São mulheres que, no fundo, já têm este propósito de transformar o território de serem agentes de mudança para um território mais sustentável, a fazer coisas

into the night. Clap your hands, stomp your feet, groove along to every beat. Laughing loud, we own the town. Rock and roll, we'll never drown. Shake it up, let's go wild. Rock and roll, forever style. Turn it loud, don't lose control. Everybody rock and roll. Shake it up, feel the flame. Spin around, play the game. Hearts are racing, spirits roll. Living fast and rock and roll. Hey, don't stop, the night is young. Hey, let your voice be sung. Guitars blazing, drums and fire. Rock and roll takes us high. Shake it up, shout hooray. Dance and twist till break of day. One more spin before we go. Forever live rock and roll. Shake it up. Shake it up. Shake it up. One more. Shake it up. Shake it up. Shake it up. One more. Shining red and blue. Saturday night, I'm coming for you. Heartbeat jumping, ready to roll. Feel that rhythm in your soul. Leather shoes on checkered floor. Crowd is screaming, wanting more. Clap your hands, don't move slow. Everybody twist and go. Twist it up, don't stop now.

D'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et on continue les chansons avec Danny Briand et suivi de. Il s'appelle John Chevalier. Come dice di rossa di qui? No, qui è, no? Infatti lui c'è la moto. Senti un attimo. peine, je sais où aller. Près d'une fontaine, je vais retrouver la ville de Bohème que j'ai tant aimée. Elle est italienne, elle m'a envoûté. Elle est triste et belle, c'est la grande cité. Dans les rues de Rome, j'aime me promener. Je vais du Forum jusqu'au Colisée. Le long des ruelles, rouge et orangé. Je vois les églises et les vieux palais. Et cette colline, ce n'est d'Olivier. Mes amis, ne soyez pas trop tristes. Si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, sur une terrasse, on boit des cafés, des marchands de glace se mettent à crier. La Piazza Navona est tout agitée, et sur la Piaggio, les garçons sont beaux, les filles sont jolies, sur la Via Condotti. Soyez pas trop triste. Si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, pour une romaine qui m'a rendu fou. J'ai perdu la tête pour cette si douce. Et sous sa fenêtre, je viens lui donner une sérénade que j'ai composée, une tarentelle que vous chantez. Ti adoro, ti adoro, adoro le tue mani. Ti adoro, ti adoro, adori i tuoi occhi. Ti adoro, ti adoro, mongola di più. Ti adoro di giorno, ti adoro di notte. Ti adoro, amore, ti adoro di più. Dans les rues de Rome, j'aime me promener. Je vais du Forum jusqu'au Colisée. Le long des ruelles, rouge et orangé. Je vois les églises et les vieux palais, et cette colline sous les oliviers. Surprise.

was nicht beschrieben, wie sehr du mir gut tust, wird für immer lieben, so etwas findest du nicht dazu. Es ist mehr als Freundschaft, wenn ich dich sehe, wird mir warm aufs Herz. Es ist ein Verlangen, eine Sehnsucht, man sagt dem mal heim und schnell. Oh, messagerie de Monsieur Toto. Je suis en cours pour le moment. Veuillez me laisser un message après le bip sonore. Allô, Monsieur Toto, j'ai mon bac à l'eau. Je pars en fac sans stylo, plus de sac sur le dos. Ce n'est pas du pipeau, tous ces petits mots. Je suis un mélano qui te chante ce morceau. Ça ne taille pas de mine, mais je t'assure, faut que tu l'imprimes. Tu me voyais à l'usine, ou creuser dans une mine. T'as jamais cru en moi, je crois que tu n'en reviendras pas. Quand demain tu entendras que partout on parle de moi, je te laisse mes notes en souvenir de moi, comme je laisse à mes potes mes livres d'Émile Zola. Mais je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Tu m'as ouvert la voie, même si tu n'y croyais pas. Allô, Monsieur Toto, j'ai mon bac à l'eau. Je pars en fac sans stylo, plus de sac sur le dos. Ce n'est pas du pipeau, tous ces petits mots. Je suis un mélano qui te chante ce morceau. Allô, Monsieur Toto, j'ai mon bac à l'eau. Je pars en fac sans stylo, plus de sac sur le dos. Ce n'est pas du pipeau, tous ces petits mots. Je suis un mélano qui te chante ce morceau. chaud. Ça me remonte le moral de te chanter cette air-là. Faut-il que je te reparle des heures à parler tout bas? Où j'étais assis au fond de cette classe à rêvasser. Pendant des heures je pensais juste à m'échapper. Je te laisse mes notes en souvenir de moi, comme je laisse à mes potes mes livres et mes Zola. Mais je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Tu m'as ouvert la voie, même si tu n'y croyais pas. Allô, monsieur Toto, j'ai mon bac à l'eau. J'pars en fac sans stylo, une de sac sur le dos. Ce n'est pas du picot, tous ces petits mots. J'suis un mécano qui te chante ce morceau. Allô, monsieur Toto, j'ai mon bac à l'eau. J'pars en fac sans stylo, une de sac sur le dos. Ce n'est pas du picot, tous ces petits mots. J'suis un mécano. Je chante ce morceau. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et je laisse avec Francis Cabrel et puis suivi de Faudel. D'abord vos corps qui se séparent, et seul dans la lumière des phares, t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Te retrouve seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. chaise qu'il te reste. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici, que je traverse le désert pour aller voir d'où vient ma vie, dans quelle rue jouait mon père. Moi qui suis né près de Paris, sous tout ce vent, toute cette pluie, je n'oublierai jamais mon pays. Jamais mon pays. Et si demain comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre pour chanter au monde mes envies, voyager des années entières. Moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, des cours d'école et d'été, trop d'amour. Temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amour. ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empieza la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romana esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Bla, bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, rajao. Soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, y a todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Hacete tacatá que te gusta a ti, mami. Tacatá, tacatá. Tacatá, bro. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et je vous laisse avec deux chansons portugaises et après on écoutera avec eux. Elle s'appelle Lorient Saint-Martin. Vraiment fort. Et malgré tout, je t'aime un peu plus fort. Et si jamais tu veux faire demi-tour, souviens-toi qu'ensemble on est plus fort que tout. Si jamais vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Je vous laisse avec Collectif Métissé et juste avant Magic System.

ganz von Bergen stolz und hoch erhoben, umringt die Heimat, mein Tiroler Land. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze und leuchten weit von steiler Felsenwand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Zwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Die Dolomiten grüßen uns von Fernen, in roter Glut zum letzten Lebewohl. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Chez soi, parce que la solitude vous inonde, et parfois juste faire un pas pour voir que l'on n'est pas seul au monde. Une voix, un sourire, cet instant qu'on espérait, cette fois on chavire pour les jours et nuits. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut écouter. On a tous besoin d'aimer. Même si les mots ne suffisent pas toujours, pour simplement parler d'amour. Regarder autour de soi, c'est comme un nouveau jour qui commence. Pour ne plus vivre à l'étroit, à son tour on peut croire en sa chance. Une voix, un désir, comme un signe qu'on attendait. Et puis, tout arrive, comme si plus rien n'existait. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut écouter. On a tous besoin. Au fond de soi, ce besoin qui remonte à l'enfance, d'exister, d'avoir le droit, d'aimer qui l'on voudra, quoi qu'on pense. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qui faut. Parler d'amour, parce qu'on a tellement à donner,

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et on continue avec Franck Michael et suivi de Michel Berger. Et moi j'en ai plus qu'à mon tour des regrets. Si ma vie passait du sud à la dérive, c'était faute de mon bateau ivre qui avait perdu le nord. Je vais t'aimer. Par de longs sanglots, je les ai vus dériver au fil de l'eau. Et le soir, un ciel rouge inspirait ma mémoire. Je te rechantais sur ma guitare la même chanson. Je vais t'aimer. Sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sais, je trouverai le bon chemin. Et je me sens mieux dehors. Vivre. Les fleurs un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau. Faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Sur la mort. Vivre.

Et continuez avec, bien sûr, les chansons. Et je vous laisse avec le country. Et juste après, le boogie-woogie. This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic. Gone. I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced. 'Cause I don't know how, I don't know how heaven, heaven could be better than this. I swear you're an angel sent to this world. What did I do right to deserve you, girl? I could stay here forever. I'd be fine if we never had to even leave this room. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be so good, so beautiful. Come kiss me one more time.